Estou aqui para dar meu testemunho de agradecimento, pois tenho acompanhado a oração do Terço da Misericórdia todos os dias, das 6h30 às 19h, e alcancei a graça que estava sendo cogitada a possibilidade de eu fazer uma cirurgia na minha tireoide, que eu estava com um nódulo muito grande. E hoje, com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, que ela foi na minha frente abrindo os caminhos, eu consegui com que o médico dissesse para mim que na minha tireoide não tinha nada, não precisaria de cirurgia e só de um acompanhamento para o controle do crescimento do nódulo, que não precisa, era benigno e não precisaria ser retirado. Eu estou muito feliz, graças a Deus, e a oração que o Senhor tem feito no rádio e eu tenho acompanhado, eu, graças a Deus, eu estou curada, sem precisar de fazer nenhuma cirurgia. Eu estou muito feliz, pois eu sei que evangelizar é preciso. Muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe a você, querida. Obrigado pelo seu testemunho. Obrigado por você dar esse testemunho. Filhos e filhas, Bíblia aberta. Cartilha de oração. Palavras de salvação. Somente o céu tem para dar. Só Ele, só o Senhor. Somente o céu. Por isso meu coração se abre. Por isso meu coração se abre para escutar. O texto Mateus 12, 46 e 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando à multidão, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão aos discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje, de um lado, mostra a ruptura que Jesus faz com os laços familiares, dando exemplo aos discípulos e a nós, uma exigência do reino. A comunidade dos discípulos pode ser definida como família do reino, um novo laço, o laço da fé. Nessa perspectiva, fica em segundo plano a consanguinidade. Mãe e irmãos, na consanguinidade, perde importância diante daqueles que se tornam irmãos e mães pelo sangue do Senhor. A ligação com Jesus se dá de forma mais profunda, mais do que uma convivência física. Ninguém é superior por ser parente, se é superior por estar a serviço. Títulos são irrelevantes para Jesus. Senhor, queremos fazer parte desta família de Jesus. E sabemos que o que nos faz família é o batismo, o discipulado, o serviço. Senhor, nós o buscamos, nós o desejamos, nós o necessitamos. Comigo, faça um pedido, uma oração, uma prece. Lembremos daqueles que se afiaram às nossas orações, aqueles que se recomendaram às nossas orações. Senhor, escutai o nosso clamor, atenda o nosso pedido. Eu vejo no site Eu quero agradecer na novena de São Bento, porque minha filha ia operar do seio e graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Maria de Aracaju, Sergipe. A razão do meu viver, em palavras tão incertas, mas agora tudo é claro, já não me sinto mais perdido. A verdade é a verdade. Quando nos toca, é profunda. Encontrei em ti, Jesus. Só em ti eu encontrei a paz. Só em ti eu encontrei o amor. Só em ti eu encontrei o sentido de viver. Eu vejo lá de Camaragibe, Pernambuco. Eu quero agradecer a Deus uma graça, porque foi a fé que não nos deixou afundar. Obrigado por tudo, com certeza, filha. Um abraço ao povo lá do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, na Basílica de Recife. Senhor Deus, abençoai e santificai os que sofrem. Abençoai os doentes, os cuidadores, enfermeiros, anestesistas, todos aqueles que vão receber o diagnóstico, não os deixe esmorecer na fé. Abençoai, Senhor, os remédios, que os remédios no organismo possam surtir o efeito a que foram prescritos. Que a tua bênção, Senhor, recaia sobre todos e o que o teu amor nos faça encontrar a paz que tanto necessitamos. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.